É o mudo, mané. Bota a cara, cuzão. Isso é só o MC Pose, tô aqui de novo. Vim fazer uma homenagem pra tropa do Ruto. Pro meus irmãozinhos que hoje tá no céu. E na favela do Rodo fez o seu papel. O que fala do Jeremias, um pai nota 100. Que saudade do tchutchuc e do mano Tinem. Eu choro em lembrar, oi dos nossos irmãos. Que saudade do bagunça e do baratão. Outro amigo bom, que a tropa não se esquece. Que saudade que nós sente do chefão CL. A favela hoje chora, o clima não é legal. Saudade do biscoitão e do cara de mal. Quando eu lembro dos meus irmãos, chega a dar arrepio. Saudade do dar mulher me calmando o tio. Botava pra fuder na direção dos cana. Saudade do nego pet e do nego drama. Eu tô cheio de ódio, vai tomar no cu. Saudade do Renatinho e do Babalu. Terror do Cesarão, porra que Deus não tenha. Nunca vai ser esquecido o Chiquinho sem perna. Os menor quebrava tudo, já caí de bloco. Que saudade do 2K, do mano Sidoff. Eu choro toda vez que eu começo a lembrar. Aquela covardia com o Igui e com o Zazá. Muitas saudades pro meus irmãozinhos. Saudade do mano Boi, Marretão e o Lurim. Foi numa operação, numa manhã infeliz. Perdemos da VK e o menor do Liz. Com esses eu parava no baile, era só latão. É os menininhos do show, Bachuca e o Paraíba. Botava os alemão pra voltar de ré. Que saudade do Dilcinho e do Picolé. O menor quebrava tudo, eu falo sem gracinha. Nosso eterno faixa preta, meu paizão rosquinha. Nosso eterno bode, tô sem sacanagem. Que saudade do pescoço e do negão Sagate. Talis Sementia nunca vai ser esquecido. Saudade do mano branco e do mano marinho. Vai tomar no cu, eu não tô maluco. Que saudade que nós sente do Betinho maluco. Essa foi uma homenagem pros amigos mil. E hoje estão descansando com Deus. Nunca vão ser esquecidos, valeu guerrilheiro. Que morreu metendo bala pelo comando vermelho. Que morreu metendo bala pelo comando.